Eu convido você a abrir a sua Bíblia, primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo. Veja o versículo 6. O versículo 6 diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha esse versículo, irmão. Se vier uma provação sobre sua vida, você e eu podemos dizer assim: foi necessário. Geralmente a gente, quando está no meio de uma prova, de uma provação muito grande, a gente pergunta assim: por que, Senhor? Por que isso está me acontecendo? Como se fosse necessário descobrir o porquê. E quando a gente pergunta assim: por quê?, a gente está implicitamente dizendo: não era para acontecer. E por que que aconteceu? É quase que se disséssemos assim: o meu direito é de não passar por isso. E por que que está acontecendo? E Pedro vem e diz assim: nisso exultais. E o contexto mostra que são lutas, provações. Nisso exultais. Só um doido fica exultante pela prova, pela luta. Agora, Pedro diz assim: embora no presente, por breve tempo. E aí eu e você podemos entender: as provações nos vêm por breve tempo. Irmão, quantas provações você já passou e elas já se foram? Já foi embora, já passei. Venci. Algumas delas nós nem percebemos quando foram embora. Foi acontecendo, ó, não acontece mais aqui. Olha, gente, como Deus... Embora por breve tempo, é a primeira convicção que eu e você precisamos ter: toda provação passa, é por breve tempo. E isso nos fortalece, irmão. Isso nos fortalece. Você já viu esse trabalho tão bonito? Se eu não me engano, se chama Doutores da Alegria. Deve ter outro nome, outros grupos, mas por aí tem um grupo chamado Doutores da Alegria. Eles vão aos hospitais fantasiados, vestidos de palhaço, de bonecos, de alegria, e eles entram para levar a alegria. E eles ganharam espaço mostrando para os médicos que a alegria, a distração, traz saúde. Tem hospitais por aí que já estão entendendo que a pintura, a decoração tem que ser uma coisa alegre, não pode ser aquela coisa mórbida. Que precisa ter uma música bonita, gostosa, viva, que vai transferindo alegria. Quando nós estamos enfermos, doentes ou passando por qualquer luta, se vem um ambiente de esperança, o nosso corpo é afetado. O nosso corpo é afetado. É a função e o poder da oração. Você chega num lugar onde a morte, a enfermidade está reinando e você chega para proclamar vida. Se eu estou numa prova, eu preciso dos doutores da alegria. E não precisa vir alguém vestido de palhaço. Eu só preciso me lembrar do que está escrito. Está escrito pelo meu Deus que esta prova é temporária. Vai passar. É por breve tempo. Então, quer saber de uma coisa? Vamos erguer a cabeça e nós vamos caminhar nisso daqui, porque vai passar. E aí nós começamos a encher o nosso ambiente de alegria, de verdade, principalmente dos decretos de Deus. Essa prova vai passar, é por breve tempo. Segunda expressão que eu estou destacando aqui é: se necessário. A prova virá se necessário. Então a minha pergunta precisa ser: Senhor, para quê? Foi necessário. foi necessário que eu enfrentasse essa prova. Para quê? Eu quero saber para quê. Eu já sei que é por um breve tempo. E eu não vou prolongar esse tempo com um ambiente enfermo, com um quarto de hospital, assim, com aquele cheiro, com aquela coisa, prova, luta, pastor, está tão difícil. Eu vou me inundar de exultação, de alegria. É por breve tempo. Aguenta firme aí, é mais um pouco só. Vai passar. E eu também vou me inundar de uma verdade. Foi necessário. Senhor, para quê? Se foi necessário, foi necessário para alguma coisa, algum propósito. E é do Senhor, porque a minha vida pertence ao Senhor. Não tem esse negócio do diabo ficar entrando todo dia, toda hora e mexendo comigo. Não, eu sou do Senhor. Por breve tempo, se necessário. Então, Senhor, eu quero enxergar minhas provas, minhas lutas, de outra forma. Eu quero dizer, será por um breve tempo, vai passar. E eu vou proclamar isso de todo o meu coração, eu vou inundar de alegria meu coração, na expectativa, na esperança, vai passar. Segundo, foi necessário. O Senhor sabe que foi necessário, Deus. E eu quero saber do Senhor, para quê que veio esta prova? Aprovado em quê? O Senhor quer me ver aprovado em quê? A gente, às vezes, religiosamente, como crente, a gente dá muita bola para o diabo. Ah, o diabo está fazendo isso. Ah, que? Alguma coisa o Senhor quer com tudo isso que está acontecendo. E o versículo 7 diz, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, confirmado o valor da nossa fé. Então agora o Senhor explica por que que vem provas. O Senhor só quer, por um pequeno tempo, vai passar, foi necessário, de tal forma que a minha fé fosse comprovada. Qualquer exemplo, qualquer ilustração terrena, cotidiana, vai ser pequena demais para o que está escrito aqui. Mas a gente pode usar alguma ilustração. É você que vai a loja de pneus, e o homem diz assim, não compra esse daqui não, compra esse outro aqui, ele é um pouco mais caro, mas ele é muito melhor. No dia em que você colocar esse pneu, você verá que é muito melhor. Você pode duvidar, ou você pode crer. Se você duvidar, você não compra. Se você crer mesmo, assim, então eu vou comprar. Aí você compra o pneu e leva embora. Põe lá no seu step, pôs o pneu ali. E um dia você está na estrada, todo feliz, e o pneu estoura. Furou o pneu. E você, que prova, que luta, para quê? Eu vou ter que parar, mexer, tirar o macaco, tirar o pneu e trocar. É trabalhoso. Vem uma prova. Aí você vai lá e pega o pneu novinho que você comprou. Agora vamos ver se o que o homem falou é verdade. E põe no lugar do pneu velho, furado, põe o pneu novinho. E aí você roda com aquele pneu e você diz, puxa vida, que pneu diferente, que pneu bom. Olha, o carro ficou mais estável, olha que... Gente, realmente o homem estava certo. É um bom pneu. Guardadas as proporções da ilustração, é exatamente isso que Pedro está dizendo. O Senhor prometeu algo. Deus nos disponibiliza algo. Mas o que Deus nos disponibiliza só poderá ser desfrutado mediante uma prova. Ninguém quer que o pneu fure. É um trabalho, é uma coisa assim, vai conturbar, vai perturbar, vai atrasar, é trabalhoso, é cansativo, é problemático, mas vai ser a oportunidade de eu colocar aquilo que o Senhor prometeu no lugar. vem uma prova, eu acredito, eu creio no que o Senhor disse e eu aplico o que o Senhor prometeu. E então eu descubro que era verdade. Gente, era assim mesmo. No meio do vale da sombra da morte, eu tenho que dar graças a Deus. Vou louvar, vou adorar o Senhor. No meio de toda luta, o diabo vem, as coisas acontecem e eu fico firme. O Senhor vai prover. Gente, funciona mesmo. É verdade. O que está escrito é verdade. O que me venderam é verdade, meu Deus. Mas para isso tem que vir a prova. E se na prova eu aplico a fé, o que eu crie, então fica confirmado o valor da minha fé. Que coisa boa que eu acreditei naquele homem e comprei esse pneu. Fica confirmado. Só tem uma forma de eu e você confirmarmos o valor da nossa fé, do que cremos. Por que cremos? Quando vem a provação. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Finalzinho, versículo 9, obtendo o fim da vossa fé. Todo esse processo, ele nos leva a obter o fim da nossa fé. Fim da fé não é uma expressão que diz o término da fé. O fim da fé é uma expressão que diz o propósito, o objetivo da fé. Então veja todo o circuito. Alguém me oferece algo, eu creio e me aproprio. Vem uma prova, mas essa prova é a oportunidade de eu aplicar aquilo que eu crie. Eu aplico o que eu crie, eu não aplico o que eu acho, eu aplico o que eu crie no meio da prova. Inclusive eu aplico que eu crie que ela é passageira e que foi necessária. E então eu tenho o valor da minha fé aprovado, conferido. Funciona mesmo, funciona mesmo. Meu Deus, tua palavra funciona. Meu Deus, tua verdade funciona. Funciona mesmo. E isso me faz alcançar o objetivo da fé. Qual é o objetivo da fé? Por que que Deus nos leva a crer em algo que Ele disse, a passar pela prova, a confirmar o valor da fé? Por que que Ele nos faz viver isso? Obtendo o fim da vossa fé, o propósito da vossa fé. Qual que é o propósito da fé? Hã? Qual que é o propósito da fé? A salvação da vossa alma. Por que que Deus nos desafia à fé? Por causa da salvação da nossa alma. Por que que alguém busca ter fé? Para agradar a Deus? Para ser um crente melhor? Não. Embora eu vá agradar a Deus, embora eu me torne um crente melhor, o objetivo, o alvo, o propósito da fé é a salvação da minha alma. E aí nós precisamos entender duas coisas aqui. Primeiro, o que que é fé? O que é fé? O que é fé para você, irmão? É a certeza das coisas que não vemos. Isso por si só já é sobrenatural. Como alguém pode ter certeza do que não vê? Alguém ter certeza do que não vê depende de conhecimento. Então eu posso chegar com uma caixa toda lacrada e dizer para você: dentro desta caixa tem uma chave, mas você não está vendo, a pessoa que está com você não está vendo. Talvez tenham pessoas ali que nem saibam de nada, nem sabia que ia chegar uma caixa. De repente chega uma caixa e você diz: dentro dessa caixa tem uma chave. Mas eu não estou vendo isso. Mas eu sei que tem. Como é que você sabe que tem? Quem colocou me disse. Mas você não está nem vendo. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que dentro desta caixa tem uma chave. Abra a caixa. E ele abre a caixa e a chave está lá. Agora você só pode dizer, mesmo não vendo, porque você adquiriu o conhecimento. Por isso que a Bíblia diz, Hebreus escreve, a fé é a certeza das coisas que não vemos. A certeza das coisas que nós nem vemos gera salvação para minha alma. Funciona como para o piloto. O piloto levanta voo com seu avião e no meio da viagem começa uma tempestade, e umas nuvens grossas, escuras, e ele não tem como desviar daquela rota, e ele entra por aquelas nuvens e o avião balança todo, treme todo, a turbulência é muito grande, e ele perde noção do rumo, porque ele não enxerga mais, e alguma coisa acontece, os seus instrumentos ali não estão funcionando mais, ele se desespera, porque ele não tem como saber que rumo tomar, ele não vê mais nada. Então ele pega o seu rádio e fala com a torre: torre, você está me vendo no radar? Estou te vendo no radar. Para onde eu tenho que ir? E aí alguém na torre diz assim: vire 10 graus à direita, ande por mais 3 minutos e vire 5 graus à esquerda e você vai sair dessa nuvem. Eu não estou vendo possibilidade de sair dessa nuvem. Eu não estou vendo nem as nuvens, eu estou vendo só a escuridão, mas eu vou seguir o que alguém me disse. A torre me disse: ande assim, eu não estou enxergando, eu não vejo nada disso, mas eu vou seguir isso. Isso se chama fé. Eu tenho certeza que a torre vai me dizer o que fazer, eu vou obedecer o que a torre me disse, e lá na frente eu vou ter confirmado o valor da minha fé. Gente, funciona mesmo. Quando eu estiver pilotando a minha vida e as tempestades vêm e eu não enxergo mais nada, eu preciso crer que a torre vai me falar o que tem que ser feito. E eu vou seguir. E a Bíblia diz que isso salva minha alma. O que é salvar minha alma? A salvação da vossa alma. A gente tem um entendimento limitado de salvação. Quando a gente fala salvação da minha alma, geralmente a gente pensa assim: ah, eu fui salvo em Cristo Jesus, porque a alma sou eu. E realmente a Bíblia usa a expressão alma em inúmeras circunstâncias para dizer das vidas. Então, quantas almas foram salvas hoje? Mas a gente não fica dizendo no dia a dia: Marcos, quantas almas tinha no culto ontem? Para nós aqui ainda é aceitável, mas você chegar lá no seu trabalho, no ambiente de trabalho, e aí, quantas almas entraram na loja hoje? O cara vai dizer: para com isso, rapaz, entrou alma nenhuma aqui não, que é isso? A gente precisa ampliar um pouquinho o entendimento de alma. Na Bíblia, alma não está se referindo apenas a pessoas, em alguns momentos a pessoas, mas em alguns momentos a alma está se referindo a uma parte do nosso ser que é o centro das emoções, da vontade e das decisões. A alma é o centro das emoções. É na nossa alma que nós temos nossas emoções. Ou ruins, negativas, ou lindas, positivas. Uma flor, uma criança, um cenário lindo, maravilhoso, um lugar paradisíaco, uma montanha, uma floresta, um jardim lindo, uma pessoa bonita, uma pessoa amada, emoções. Algumas vezes a vitrine da loja, dirigir um carro, receber um presente, ter um equipamento, uma tecnologia, um brinquedinho qualquer, emoções. Às vezes o extrato bancário, emoções. A alma é a sede das emoções. E toda emoção produz uma vontade. Ninguém foge disso. Não, eu não, nem me incomodo. Não, todos nós, debaixo de uma emoção, temos vontades. Você pode ter uma alegria gigantesca, consequentemente vai te dar vontade. Vamos fazer uma festa, chama todo mundo, deixa que eu pago. Às vezes é pura emoção, a pessoa nem pode, mas ela na emoção toma uma decisão. Ou às vezes é no sentido oposto, estou com muita raiva, vou falar, vou tomar aquela atitude, vou quebrar esse negócio. As emoções nos levam a vontades. Me deu uma vontade de esganar aquele sujeito. E as vontades nos levam a decisões. Isso tudo acontece na alma. E o Senhor vem e diz assim, que essa minha alma precisa ser salva. E quem salva é Jesus, porque não há outro dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é quem nos salva de tudo, irmão. Jesus salvou o nosso espírito quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, vamos para o céu. Nos salvou da perdição eterna. Jesus vai salvar nosso corpo lá no futuro, quando nós formos arrebatados com um novo corpo glorificado. Mas Jesus nos salva todos os dias na nossa alma. Porque as nossas emoções estão vulneráveis a todo tipo de fato, de dardos, de sugestões, de palavras, de pensamentos. Ninguém está imune, ninguém é maduro o suficiente, ninguém pode dizer assim, não, eu já controlo tudo. Não, irmão, todos nós somos vulneráveis às emoções, todos nós corremos o risco de produzir vontades esquisitas e inconsequentes, problemáticas, em função das emoções. E todos nós, mediante essas vontades, podemos tomar decisões das quais vamos nos arrepender. Se a emoção é muito boa, estou com dinheiro, a gente tem vontade de sair pagando tudo, comprando tudo. Jesus nos salva. Se as emoções são ruins, não deu certo, essa semana foi um fiasco, minha vontade é de não ir, não é minha vontade disso. Jesus nos salva. Eu e você precisamos crer pela fé. O que a palavra diz precisa ser verdade para nós. Se eu andar na presença do Senhor, Ele vai salvar a minha alma. A fé tem um objetivo. Ter certeza do que está escrito na palavra tem um objetivo para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. Nesse versículo, para a nossa alma. E para a nossa alma diz respeito às emoções, às vontades e às decisões. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então eu aprendo, nós aprendemos aqui, irmão, que a única forma de eu salvar minha alma dia após dia é aplicando a fé. E a fé é a certeza das coisas que não vemos. E toda certeza é fruto de conhecimento. Por isso que Paulo, Pedro diz assim: todas as coisas me foram dadas nas regiões celestes pelo conhecimento de Cristo Jesus. E não há como obter conhecimento senão por relacionamento. Irmão, eu e você temos um desafio para esta semana. Eu quero aumentar meu relacionamento com Jesus. Eu quero estreitar meu relacionamento com Jesus, porque eu quero conhecê-lo mais. Irmão, você pode conhecer uma pessoa, mas se você viajar com ela por uma semana, você vai conhecê-la mais. Se você morar com aquela pessoa, você vai conhecê-la mais. Enquanto você namorava, você conhecia um pouquinho. Depois que casou, alguns dizem assim: mudou tanto, era tão diferente quando não... Antes, não é que era tão diferente, é que agora você está conhecendo mais. Com Jesus é a mesma coisa. Só é possível conhecer mais se nós andarmos mais com Ele. Só é possível ter certeza de quem Ele é, como Ele é, o que Ele fala, o que Ele ensina, se nós andarmos mais com Ele. Então virá certeza daquilo que não vemos. Eu estou passando por essa luta, mas o meu Senhor me disse que vai passar. Uma coisa é eu ler o escrito de alguém. Outra coisa é eu andar com aquela pessoa e saber como ela escreveu aquilo. Esses dias, alguém veio a mim e falou assim: eu conheci fulano de tal. Uma pessoa que eu só conheço de longe, eu nunca vi nem pessoalmente. E esse irmão disse: eu conheci essa pessoa. E essa pessoa é assim, assim e assim. Eu falei assim: olha que coisa bonita de saber. Porque eu só conheço ela de longe. Do vídeo, do ouvir falar, à distância. Que coisa boa alguém me dizer que essa pessoa é assim, assim. Que coisa boa. Mas eu só vou conhecer alguém um pouco mais se eu andar junto. Toda impressão que eu e você temos de alguém é sempre, prioritariamente, errada. Porque mesmo que alguém esteja fazendo algo que a gente desaprova, um ato, um comportamento, não expressa quem aquela pessoa é em plenitude. Para eu saber quem essa pessoa é em plenitude, eu não posso apenas observar um comportamento, ouvir uma frase, eu preciso andar junto. E a gente começa a andar junto, a gente começa a ver os motivos, a razão, o fruto que produz, a causa, a gente começa a ver tudo. Com Jesus, da mesma forma, eu posso ler tudo que Jesus escreveu, eu posso participar dos cultos, eu posso adorar, eu posso cantar, eu posso louvar, mas nada se compara a eu andar com Ele. Eu quero andar com o Senhor nesta semana. Eu quero gastar mais tempo na Tua presença, Jesus. É diferente, não é assim, eu quero orar mais. Não. Ah, eu quero ler a Bíblia mais. Não, não precisa ir por aí, não. Ah, como um bom crente, eu quero adorar mais. Não, não precisa ir por aí, não, irmão. Estou até fazendo um propósito. Eu vou ler toda quinta de 5 às 10 da manhã, mas eu vou ler. Não, irmão, não precisa. Não vai por aí, não. Mas se a gente colocar um propósito assim, eu quero conhecer Jesus mais. Eu quero gastar mais tempo com Jesus. Então eu quero adorá-lo mais. Eu quero gastar mais tempo com Jesus, então eu quero ler mais a Bíblia. Eu quero gastar mais tempo com Jesus, então eu vou separar mais tempo, eu vou desligar isso, eu vou parar com aquilo, eu vou andar mais na presença dEle, orando, jejuando, cultuando. Eu quero conhecer mais a Jesus. Ele é uma pessoa. Jesus é um ser pessoal. Não é uma força, uma energia, embora Ele tenha força e energia. Ele é um ser, uma pessoa. E eu quero conhecê-lo profundamente. Ao conhecê-lo, eu vou ter certezas. Tenho certeza. E aplicar estas certezas salva a minha alma. Comecei um dia assim, abatido, chateado, hoje eu não estou bem, mas eu conheço o Espírito Santo que está dentro de mim. Eu conheço Jesus, eu sei o que Ele vai fazer por mim, eu sei o que está escrito, eu sei, as misericórdias dEle se renovaram sobre mim hoje de manhã. Satanás, eu sei de onde vêm esses dardos, e eu sei como te vencer. Eu vou ministrar sobre a minha vida e será um dia abençoado. Então a fé salva a minha alma. Salva a minha alma, todos os dias. O versículo 17 diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O tempo da minha peregrinação já completou 46 anos. Quanto tempo da sua peregrinação? 16 anos. A irmã ficou até preocupada se eu for perguntar para ela. Vou te perguntar, não, Isabel. Quanto tempo da sua peregrinação, Luiz? 40 anos. Irmão Fernando, quanto tempo da peregrinação? 76 anos de peregrinação. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Foi pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Nós vamos conhecendo isso daqui. Não, eu não fui resgatado por Jesus em vão. Eu não fui resgatado por Jesus para eu agora me virar e passar esse dia e sofrer o que tem que sofrer. Eu fui resgatado por Jesus para um propósito maravilhoso. Nos dias da minha peregrinação, Ele vai salvar minha alma. Seja qual for a emoção, seja qual for a vontade, seja qual for a decisão, Jesus vai salvar a minha alma. Eu só preciso buscá-lo. A Dani tem muito disso lá em casa. Vai comprar alguma coisa? Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Eu comprei um negócio esses dias que eu acho que eu me arrependi de ter comprado. Eu acho que eu não orei ao Senhor. Eu não orei ao Senhor. Jesus nos salva de tudo. Eu lembro a esposa do pastor Rick Bonfim. Ela falou assim: meu filho, eu ponho óleo até na roupa. Eu vou pôr a roupa lá na máquina de lavar roupa, ponho uma pitadinha de óleo. Senhor, abençoa essas roupas. Ah, não vem criticar, não. Vem achar, sabe o que é? Isso pode até não ser nada, mas é efeito colateral de algo que eu tenho. Eu ponho Jesus em tudo. Eu chamo Jesus para tudo. Eu interfiro tudo na minha vida com Jesus. E é melhor assim, irmão. Eu quero Jesus em todo assunto, em toda questão, em toda emoção, em toda vontade, em toda decisão. Eu quero Jesus em tudo. Jesus, qual decisão? O que fazer? Como fazer? Compro ou não compro? Faço ou não faço? Dou esse passo ou não espaço? Espero ou faço já? Põe Jesus em tudo. Ele é a certeza de tudo que não vemos. Ele é a palavra. Ele é a verdade. No tempo da vossa peregrinação. Versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Purificado a vossa alma com a palavra. Feche os teus olhos, irmão. Convido você a orar ao Senhor. Convido você a declarar a Ele: Senhor, eu tenho desafios. Todos os dias e todos os instantes eu estou debaixo de emoções, de vontades e de decisões. E eu quero estar salvo. Eu quero ser salvo na minha alma. Nesta semana eu quero andar mais perto do Senhor. Eu quero colocar estas questões que estão me afligindo, me preocupando, nas tuas mãos. Senhor, eu quero descansar que o Senhor está no absoluto governo de tudo na minha vida. Quando minha alma estiver aflita, ansiosa, preocupada, ou alegre demais, excitada demais, empolgada demais, eu quero ser salvo. E eu aprendi que a salvação da minha alma é fruto do exercício da fé. Senhor, em teu nome, nós te pedimos nesta manhã, toca a nossa vida, Senhor. Enche-nos de ti. Nós queremos realmente andar te conhecendo mais, a intimidade com o Senhor, para termos certezas acerca de ti. Porque nós queremos plena salvação. O apóstolo Pedro diz lá na frente que o propósito do Senhor é que meu corpo, minha alma e meu espírito sejam encontrados irrepreensíveis, plenamente guiados, sustentados, abençoados pelo Pai. E eu quero, Senhor, isso para a minha vida. Eu quero isso para os meus irmãos. Salvos no espírito, salvos no corpo, mas também salvos na alma, todos os dias. até aquele dia que estaremos com o Senhor. Como um filho, Mateus fazia isso muito. Hoje não faz mais não, filho. Mas Mateus fazia muito isso. Ele vinha e pulava no meu pescoço. Não queria nem saber. Ele vinha e pulava no pescoço. E ele tinha aprendido desde a primeira vez que o pai pegava ele. Ou de frente, ou por trás, de lado, o pai segurava ele. Nunca, desde a primeira vez, ele teve qualquer experiência que o fizesse duvidar. Eu vou pular, mas será que ele vai me agarrar ou ele vai me rejeitar? Aquele que crê precisa ter certeza de que o pai é galardoador dos que o buscam. Eu posso pular no pescoço do meu pai, que ele me recebe. Qualquer que seja a necessidade da minha alma, o meu pai, esta é uma convicção, esta é uma certeza, isso é fé. Meu pai tem algo para mim, no meio dessa luta, dessa dificuldade, desse desafio, ou no meio dessa euforia, dessa alegria, dessa conquista, meu pai tem algo para mim. Queria convidar aqueles que querem receber uma oração, que venham à frente. Eu quero receber uma oração porque tem algo me afligindo, tem algo que me acompanha, me perturba, que me aflige, que me deixa ansioso, e eu quero aprender a entregar no altar do Senhor minha alma. Eu quero obter o fim da minha fé, a salvação da minha alma. Eu quero aplicar a fé. Eu quero aprender a aplicar a fé. Eu quero crescer no conhecimento de Deus para eu ter certezas. Se você pode, levante a sua voz. Levante as suas mãos a Ele. E proclame isso. Eu tenho uma certeza, Senhor. Nada vai me separar de Ti. Eu andarei nesta semana na Tua presença. E em todos os momentos que a minha alma vai precisar de salvação, o Senhor virá. Eu aplicarei a fé em nome do Senhor.